Torre Salvador, eu vou 1394, pronto, na ponta de espera da 10. Gol no 394, 3-0 da Linhares, decolar, pista 1-0, vento no 50 graus, 1-0 março. 3-0 da Linhares, decolar na 1-0, gol no 394. Salvador, em Geral Viveral, ingressando na final de 2 milhas. Geral Viveral, tem autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-40 graus, 1-0 março. Eficiente de pouso, na Liberal. 5-1-1-3-3-2-5-1-0. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. O trip 5626, continua a descida para 2000 pés, ajuste no 0-1-2, informe do localizador. Para 2000 pés, no 0-1-2, chamará estabilizado, 5626. O Bono 333, o senhor está aguardando uma aeronave que puxou no setor, tráfego da companhia, não tem como iniciar, e mais o tráfego puxou no 08. Depois que eles iniciaram o táxi, o senhor vai puxar. Tá, gente, muito obrigado. Solo trip 5489 para puxa acionamento. 5489 no pátio 3 está autorizado pela informação rádio, continua entrecortado. O meu Papatango vai tocar em RMT Veracruz, confirme. Salvador, boa tarde, tem um 806, passando para o céu. 1-8-0-6, boa tarde, autorizado a linha e manter pista no 0. Ali mantendo 0, 1-8-0-6. Contra o Salvador, Romeu Patango, passando a grão, travei para a barra. Vai, ficou a TGL em Veracruz? Afirmo, TGL em Veracruz, Romeu Patango. Vai, escuta para o regresso. Frequência livre, chamada para o regresso. Solo gol 1924 para o táxi com 153 a bordo, 2:10, alterna o valor. 924, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera da Nozero Torre, 1-8-6-2, altimetro no 0-3. Direita, Índia Alfa, ponto com 2-6, gol 924. Tio, seu solo foi no 700, 3-0, backtrack, reporte pista livre. Depois era pista livre, não, Índia Alfa. Sim. 394, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Vigilância no perfil, nível 360? 360, foi autorizado algo diferente? Não, tem mesmo. Tem, o mesmo que eu tenho aqui. Obrigado. 5626, inicie redução para aproximação, avisou com o campo? 30 minutos, alterna Marcelo. Na torre, 1-8-6, bom pouso. Torre da 8-6, bom dia, obrigado. 0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nosso. Livre de Clark, 1-8-6. Boa tarde, gol 9-2-4, boa, mantém um ponto de paraguate para decolagem. Trip 5626 está estabilizado na final, passando externo no momento. Trip 52, corrijo, trip 5626. Pista livre, tem autorizado pouso, pista no 0. Vento no 50 graus, no 0 mais, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, livre pouso, pista no 0, 5626. Voo 806, decola 02, controle 119, decimal 35. 1935, boa, 1906. Você não pode falar, tem João Negrão. Gente, é estacionário de frequência. P5489. Voo no triplo 300, escuta. Calo 1600, portão 4 para o pessoal de estacionamento. 1600 vai ser o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Aguardando. 1333, para escuta. 333, para siga. Pode acionar na posição inicial, puxa após o TR da trip passar reta guarda. Tá ciente, acionar aguardando o trip após o iniciar o puxa no 333. Falou, Xanea 6315, informação lógica, autorização Guarulhos, por favor. Xanea 6315, Guarulhos, está autorizado, 360, via perícia 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael, letra BDEG. Controle 11935, transponder 5431. 6050, decola da pista 10, curva direita, Dael, letra BDEG, controle de saída 11935, transponder 5431, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, Altar 3144, informação Oscar, 370 Fortaleza. 3144 Fortaleza, está autorizado no 370 via upper do Lu 19. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Frost, controle 11935, transponder 5427. Altar 3144 autorizado Fortaleza. Nível 370, Pesolo 19, Momo Frot, 119-35, 5427, está na posição 6, chamada para o push. Isso, 144. Torre Salvador, boa tarde, Trip 5489. Trip 5489, boa, sente que é o número 3 no ponto de espera, mantém o mesmo guardando para a decolagem. 5489. Qual o tomador tem previsão para o voo no 600? Tem previsão para o estacionamento para o voo no 600? Vai iniciar após que o tráfego da companhia, que vai puxar no 02, iniciar o táxi. Gente. Voo no 600 pode coordenar com o solo? E fazer simultâneo com a nave do 02, e o senhor puxa com a cauda para o pátio 3. Cauda para o pátio 3, então o nome é 00 simultâneo. Iniciar de imediato? De imediato, o nome é 00, mais imediato. Bom, no triplo 3, escuta? Prossiga, 333. Só para avisar que o senhor vai fazer um pushback simultâneo com o tráfego da companhia que está no 04. O tráfego do 04 vai puxar com a cauda do pátio 3, e o senhor puxa normal. Tá certo, 333. Boa tarde, o 3661 da TAR, é o número 1 agora, não pode estar. Tá 3661, após a rolagem do 737 da Gol e mantém pistão 0. Rolagem do Gol mantém no 0, só 3661. Trip 5626, no solo 06, 121 no decimal 9. 1219, o 5626. Voo do 924, exato, decolagem pistão no 0, vento no 30 graus, no 0 nosso. Decolagem 30 no 0, gol, salve. 5626, Alfa Kilo, pátio 3, arremoto 05. Alfa Kilo, pátio 3, arremoto 5. Localizador da 10, chamei a 6210. 6210, chamei a torre no 86. Bem, obrigado. Voo 924, decola 07, controle 119, decimal 35. 1935. Controle, gol 1924. Tá 924, contato radar decolagem e serviço de vigilância. Saída PUC, vigilância. Saída PUC, sobe 350. Torre Salvador, muito boa tarde. Até 6210 no ILS da 10. Gilher 6210, completa aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso, vento 150 graus, 10 nosso, ajuste 102. Guardando pista livre, Gilher 6210. Olo 806, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, boa noite, 06. Olo 394, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Ok, 251-3325, 394, gol. Chegar 6210, pista livre autorizado, pouso, vento no 60 graus, 08 nós. Ele pousa, Chegar 6210. Ligou no 806. 806, prosseguindo. Poderia confirmar a frequência do centro Recife, por gentileza? Sim, a primária 12685, caso negativo 12545. 12685, 2545, boa tarde, obrigado. Boa. De Salvador, boa tarde, está 3660, cruza 2900, coral. Tem aqui 3661, não confirme. Confirmar, 3661. E foi direto coral, sob vigilância. Proa de coral, está 3661. 600, pronto para o táxi. 126, bordo, 239, alterna Maceió. Qual a alternativa? Maceió. Táxi autorizado, pátio, índia, alfa, ponte 0-0, torre, 186, altimetro no 0-2, volume 0-0. Pátio, Índia, Ponte Espera, 1-1-8-6, 1-0-1-2, Gomo, 6-0-0. TP 5489, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento no 60 graus, 1-0 nosso. Inicial 5489. Oi, Salvador, boa tarde, gol no triplo 3, ponto de espera da 1-0 pro. Ou no triplo 3, boa, ali mantém pista 1-0. Ali mantém 1-0 no 3-3. 6310, Alfa Juliette 03. 6210, Alfa Juliette 03 é o box, eu vou chamar 6210. Solicita nível 180. Confirmo? Solicita coordenação. coordenação para nível final 1803661. Sul mantém inicialmente nível 140. 6, 1, 9, sua decolagem foi o Sul 2, controle 19, decimal 35. 19, 35, é boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, trip 5489, decole. Vou levar. 4-9, contato radar na decolagem, saída Golival. 5489. Desuno 4406, autorizado o último ataque. Autorizado, puxa o acionamento e voltará para o ataque. Nove, dois, quatro, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, obrigado. Autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Vem iniciando o DCC. Não suba para o nível 180. 3661, autorizando subir para 180. Está livrando agora 140. No 33, decola usando 6, controle 19, decimal 35. 035, boa tarde, 333. Controle Salvador, muito boa tarde. Voo 1333, decolou perfil da DAEL. 333, contato radar, vigilância, saída da DAEL no perfil. Entende, eu mantenho perfil, 333. Chame o centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife, 1335, 3661, boa tarde. vento, cruzada da decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 massa, ajuste 1-0, 1-2. Autorizado a decolagem, gol, 1-6-0-0. Salvador, tá 3144, pronto para o táxi com 76 pessoas a bordo. João Pessoa alternado com 4 horas e 50 minutos de autonomia. Alternativa? João Pessoa. Um 44, táxi via parte 1 no Índia Alfa, ponte espera do 10 Torre, 1 no 86, altímetro no 0 no 2. 1 no 0 no 2, autorizado o táxi via parte 1. E Alfa 102.6 no ponto zero. Obrigado. Bom final de semana. Exatamente, obrigado. Salvador, boa tarde, Chanel 6142. Boa tarde, Recife, está autorizado. Nível de voo 350, via Perisco 0. Corrigindo, via Perisco 58. Decola da pressão 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle em 1-9935, transponder 5443. Confirmando o transponder 5440. 5443. Estamos autorizados, Recife nível 350, via Perisco 58, na curva esquerda, na Puca, Aracaju. Controle Salvador, 19, small trans, 35, transponder 5443, o Chanel 6142. 6142, chama para puxa pega acionamento. A gente vai reportar para puxa acionamento do 6142. Salve, Chanel 6315, no gate 5, puxa acionar. 315 no 05, está autorizado, chama ataque. Câmera. Ajuste no 012, 4116. Antes eu peguei via, estabilizado, né? Afirmativo. 1333, inclusão 160, chame o centro, 1251, alterna 13325. 251, 3325, boa tarde, 333. Boa. Zero, zero, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, muito grato, gol 1600, bom final de semana. Bom voo, até volta. Salvador, boa tarde, eu estou 3144, pronto no ponto de espera da 1-0. 3144, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento no 50 graus, 1-0 nosso. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, estou 3144. Para autorização, nível 380, Galeão. 213, Galeão está autorizado no 36, via Pernambuco 857, posto seguro, autorizou 1-6. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda, Bidev. Controle 1935, transponder 5446. Autorizado para Rio de Janeiro 360, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva direita, Leda Bidev e Dael Leda Bidev, transponder 5446, controle 1935, Oxané 6213. 6213, correto? Aqui coordena o 38? Não, pode ser 36, a gente vai depois. Obrigado. Okay.